conto os dias pra te encontrar. Tô ansioso pra poder te ver. O calendário cansou de me olhar. Vai ser emocionante quando isso acontecer. Só não se assuste quando enxergar. Eu caminhando sentido a você. Guarde as palavras que eu vou te falar, que vão ser exclusivas, diretas pra te beber. Vai tomar no copo, meu coração tá gelado. Sua vaga lembrança que estragou meu passado. Cê me deixou só, só com gostosa do lado. E eu tô com dó só na nota do meu teclado. Vai tomar no copo, meu coração tá gelado. Sua vaga lembrança que estragou meu passado. Cê me deixou só, só com gostosa do lado. E eu tô com dó só na nota do meu teclado. Azeitina ilumina o pique candeeiro. Devo curtir, não me iludir, pois sei que é passageiro. O seu perfume ainda para pela cama. Sua lingerie gosto daquela que é arroja. Meu estupinho ainda quer me deixar louca. Brisa batia, nós mentir era por. Então tá, ela joga a rabeta aqui no colo do é bandido e na sua mente faz um zum zum zum, um zum zum zum. Pegou minha ex-amiga porque dei o troco em tu. Namorei você e mais um. O coração é bandido e na sua mente faz um zum zum zum, um zum zum zum. Tentou me dar troco achando que tô magoada. Não tô nada. O bom da amizade é seu amigo indo lá pra casa, dando tapa na minha raba, com a boca deixa eu molhada. Tentou me dar troco, achando que tô magoada. Não tô nada. O bom da amizade é seu amigo indo lá pra casa, dando tapa na minha raba, com a boca deixa eu molhada. Na relação da gente eu não vejo o futuro. O foda é que ela é linda e faz até cego enxergar no escuro. Queria que fosse assim, mas eu te juro. Quando ouço sua voz, ainda imagina a gente junto. Te juro, te juro, te juro, te juro. Disco vagou, vai cair pra pista, abduzir todo mundo. Te juro, te juro, te juro, te juro. Disco vagou, vai cair pra pista, abduzir todo mundo. Tô louco pra te ver de novo. E outra vez te ver sorrindo. Lembrar de como tudo foi bem louco. E fazer de novo você virar o meu conforto. Só não dá valor, eu não tô valendo nada. Faz favor, desce firme, não se faz de complicada. Dá valor, eu não tô valendo nada. Faz favor, desce firme, não se faz de complicada. Hoje eu tô na putaria. Mais um dia eu fui de casa. Vida, a vila anda, mas nunca acaba. Hoje eu tô na putaria. Mais um dia eu fui de casa. Tudo muda nessa vida. A vila anda, mas nunca acaba. O seu olhar ainda ilumina o meu coração. Eu vou curtir, não me ilude, pensar em evolução. Marca de base manchou meu manto do timão. Ainda não esqueci seu beijo nem o seu batom. Só não quero ficar sozinho nesse louco mundão. Se for pra ser ou não ser, Deus tá na decisão. Deus tá na decisão. proposta de voltar contigo e me arrepender na hora. Eu só quero saber dos bailão que foca. Se me trombar no jet, vira a cara e vai embora. Chora, tô suave de viver na pressão. Viver a vida sorrindo é tão bom. Sente a melodia do foguetão, junto com o grave do paredão. Ó Vicêncio Pereira no som, faz todas elas descer até o chão. Para não dançar com a tia com a mão, pra não perder postura de lá. Quero saber dessa tal proposta de voltar contigo e me arrepender na hora. Eu só quero saber dos bailão que poca. Se me trombar no jet, vira a cara e vai embora. Então pensa no tempo que eu tava do seu lado. Muito apaixonado, tava equivocado por querer amar você. Mas que droga de amor, quem não chorava chorou. Minha mãe até me avisou e eu não quis escutar. Sua amiga me ligou, perguntou como é que eu tô. Se eu já tinha alguém, se não tivesse, ela tava lá. Se você voltasse pintada de ouro, cajada de troco, querendo me dar, eu não ia te comer. Sua amiga de quatro, lembrando a esfinge, quanto me arrefinge, que não tá mais pá, mas tá louca pra me ter. Se você voltasse pintada de ouro, cajada de troco, querendo me dar, eu não ia te comer. Amiga de quatro, lembra da esfinge, quanto me exige, que não tá mais pá, mas tá louca pra me ter.